fé morrido, o gato preto. Oh, papai é pouco bom. Eita, moresta. Calma aí, Marcinho. Oh, uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi uma palavra, cair o seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde era veio, pra onde era vai. De onde era veio, pra onde era vai. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi uma palavra, carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. E depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde era veio, pra onde era vai. Olha, de onde era veio, pra onde era vai. Não sei dizer. Não sei dizer. Do estúdio aqui, mas pra falar de amor a gente fala, né? Daquele jeitão, sucesso do meu parceiro Fernando Mendes. Tem que respeitar que aqui é relíquia, meu pai. Agora é pra tocar no paredão.